Só eu sei. As esquinas por que passei, só eu sei. Só eu sei. Sabe lá. Sabe lá. Sabe lá. E quem será? Nos arredores do amor que vai saber reparar. Passei.